8, alterna 12260. 60, graça 1, 10, 2. Isso, escola da... Bona 0, perdão. Vitor Mike Quebec, chame torre, 1895. 18,95, muito grato, Mike Quebec. 18,95. Prossiga. Segue treinamento, informa que está com órgão para transplante. 09. Se chamou? O Vitor Mike Quebec, seu. Aquele cordial bom dia. Bom dia, Quebec. Autorizado em ingressar final no 7, reporte na final 2 milhas. Passaremos final de 2 milhas da 1-7. Grato. Salvador, da janela 6319. 6319, pronto para copiar. Guarulhos. Acervo, senhora, com a informação de 10, pronto para copiar. Autorizado, Guarulhos 360, via peso Luno 6, da Eulida Bridge, a subida, a curva direita após a decolagem. 5130 é o código transponder, 1208 é o controle. Por gentileza, posso ter subido, 6319. Confirmo, da Eulida Bridge. Zero, via Upper Luna, vai decolar da pista 190 na saída de Alvita. O transponder 5130, controle de 1120 de São Paulo. O chinelo é 6319. 6319, no cotejamento correto, chama para pushback estouramento. Mara para pushback na ponte 1, 6319. Bom dia, o objeto 6729 decolou. Para sua escuta, se possível, lenta. 9, contato radar, saída da Elf, manter nível de voo 360. Pode manter 360, pode voar lenta, senhora? E pulo Papa Alfa 32, ali mantém. Cadernão. Gol 1982, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. Quebec fala agora as 4-2, backtrack, observando o Charles 50 liberando a Oscar, após pode prosseguir até a parte 4. Pode autorizar. Manda mesmo, obrigado. Solo, meu 3859, para o tarde, 178 a bordo, está alternando o caminho, com... 4 horas e meia, dona Bia. Táxi, Pati, India, Alfa, Conflito, Espera, Chame, Torre, 1895, ajustado, 10, 17. Táxi, India, Alfa, 3859, pode ficar aqui, 1895. Tango, prossiga. Tango, irá prosseguir para Aracaju? Sim, mantenha as condições visuais, é 1.500 pés. Quando possível, informe o seu estimado para Aracaju. É que frequência livre estacionada, bom dia, bem-vindo. Gente, Papá Romeu Bravo, Tango. Vamos colar o Gilberto, que diz que 120%. Visual 544. 3544, chame torre 11895. 1895, 544, bom dia, bom final de semana. Torre Salvador, muito bom dia, 3544, transfere, interceptando uma mil e meia do Estel, visual. Gente, quanto aproximação, 5414. Continua, 5414. 1982, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, autorizada a sinal ILS, reposto estabilizado. Papa Romeo Índio November Alpha, vou na prova da rotatória, reporte visual com campo. Papa Romeo Bravo Tango, confirma o tipo da aeronave. Bravo, tamo. 5414, cheque trem pouso autorizado, pistão 0, 1, vento 1, 3, 0 graus, 572. Teve pouso, já baixado ou travado, 5414. Bravo, aqui Luiz, que mantém as condições visuais no corredor Axé, reposta fora da barra. Papa Romeo, Bravo, Tango, acione código 0224. Observando o ATR na final, após ali mantém, táxi para decolar com autorizados, 3859. Após a passagem do tráfego, ali mantém, 3859. Web 6729, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 3325, vai ficar 21. Solas 48, direito 21.9, ao livrar, bem-vindo. 21.9, boa. Sol Salvador, 5.4.4, não. 5.4.4, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, bom dia, Gol 1982, final do IRETEC 2-0, baixado, travado. De aproximação e bomba elíptica livre, o Gol 1982. Gol 1982, verdade. TAM 3859, decolada agora 50, controle 208, bom voo. 08, boa. Oceano é 6250, aciona identificação, autorizar a chegada da mar e disponível de voo 050. Controle Salvador, bom dia, 3859. É o Neo Código Transponder, 1208, é o controle. 360 na Arbon. Oh, tá 3859. Controle Salvador, Índia November Alpha, tá na prova da rotatória, já do alto campo. Índia November Alpha, chame torre, 1895. Obrigada. Salvador, TAM 3859, pode ir para a posição Arbo ou Elefa? Autorizado, Elefa, TAM 3859. Elefa, 3859. Que lindo acionamento, tipo táxi. Torre Salvador, Papa Romeu de November Alpha, está na proa da rotatória visual do campo. November Alpha, está presente, curto e base, final do Santos, agilizando. Presente, vai encostar agilizando, Índia November Alpha. Origino Bravo Tango Tango, a 2500 pés? 5500 pés. Gente, Bravo Tango Tango. O controle é o TAM 3859, quando possível, vou Obidode, estamos com alfa nas faixas. Gente, iremos coordenar com o centro, dando 3859. 3859, grato. Bem-vindo, Solar 52, direito 21.9, Solar Livre. 219, da direita, Moro 982. Quebec, tem pista livre, autorizado a linha decolada, 1-7, vento 120 graus, 8 mais. Táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, Bono 92. Quebec decolado agora 5-4, ingressar a checa, controle 208, bom voo. 20 7.8. Agradece. Mike Quebec. Controle do São Salvador. Só Papatango, Vitor Mike Quebec, aquele cordial. Hey, game. Papatango, Vitor Mike Quebec, manter as condições visuais no corredor SCE, reporte fora da barra. Possibilidade da ascensão 2500, Ciana. Vitor Mike Quebec, aguarde. Guardará, 1000, Quebec. Papatango, Bravo, Kilo, Whisky, confirme? Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, agora 9. Gente, Bravo, Kilo, Whisky, frequência livre. 3859, da presente, voe Obidude. Obidude, 3859, graças. Liberal Alfa Sol 06, backtrack, até o Pátio 4, frequência livre, estacionar, bem-vindo, novamente. M63 no ONU, pronto para o táxi, o PB 153, ficamos com 4 horas de autonomia, alternativa Galeão. Pátio Índia e Alfa, com temperatura 818.95, altímetro 1.07, bom voo e bom dia, Oxenema 3, 1.9. Pátio Índia e Alfa, com 0.97.95, com espera da Corona, com 0. Fechar, após decolar, já olha com o placar, com o pátio feito aviso. Oxenai 6250, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizada a sinal ILS, aposto estabilizado. Chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 3288260, tá? 3259. Gente, o Vitor Mike Quebec continua o Cairo Lourenço, né? Assinamento, mesmo. Tina é Cairo? Gente, você vai manter um no mil pés? Confirma o chamado de pouso? Negativo. Mantém um no mil pés, o tráfego mencionado descendo para 2000. Gente, o Vitor Mike Quebec reporta 20 milhas. Papa Romeo Bravo, Tango Tango. Prossiga, Salvador. Confirma o estimado de ingresso na terminal Aracaju. O Bravo Tango Tango está estimando o través de Conde aos 1345. 1345, copiado. Mantendo a linha do litoral, Bravo Tango Tango, tem condições de manter referência de usuários na rua 065? Afirmativo. Sente. Na linha do litoral, Bravo Tango Tango, reporta 20 milhas. O Bravo Tango Tango na linha do litoral reportará 20 milhas afastado de Salvador. O Vitor Mike Quebec dá presente, autorizado 2500 pés. Agora 02.1208. 08, bom dia e bom dia pro controlador. Obrigado, agradeço. Trabalho. Salvador, bom dia, Xené 6391, sai da Eolida. Xené 6391, contato radar, 360, saída da El. 360, nível, saída da El, posso de voar pro onde da El? Após 2000, autorizado. Após 2000, da El, 6391. Oxané 6250, completa final, torre 118.95. 2.9. Afirmativo, na escuta do controle, reporta visual para pouso. Torre Salvador, da Oxalé 6250, bom dia. Passando de acerto, já trabalhando. Oxalé 6250, pista livre, pouso autorizado, vento 1,50 graus com 7 nós. Ele pouso na NR do Oxalé 6250. Confirme, está baixada a travada? Baixada a travada. Sim. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, VAP Zulu no 6, BHZ Trivia, após conforme a rota de plano de voo. Dial Leda Bridge é a subida, curva direita após a decolagem. 5151 é o código transponder, 1208 é o controle. Autorizado para Guarulhos, 5350, era o 5710, 3190, que é da Dial Leda Bridge, 5151 transponder, o controle 1208. Correto, chama para pushback, será mesmo. Tamo aí. Via 250 Oxené, bem-vindo, só aos 13, direita 121.9, só o livrar.